Salvador na Bronx Control. Good morning. Voo 1160. Flight information passes now 190 to 150. Voo 1160, Scott Identity Center Level 050, clear the Mari Arrival. Clear to Mari Arrival 050, Voo 1160. Na 6311 dessa via para 2000 pés, o ajuste 9020 autorizado, sinal ISS foi responsabilizado. E descendo via para 2000 pés, reportarei estabilizado. 6311. 4, 3 horas e 10, operando com fim. São 3304, está autorizado o táxi, a parte 1, no táxi Índia, ponto 0, funcionou 0, chame em Torre Salvador, 1895, registro altímetro 020, bom voo. Índia, autorizado o táxi, pausa 3304, pátio, Índia, 9.0, 1895, primeiro trabalho. Posso abrir a sua cópia? Autorizado, Serra Índia com Índia, 500 pés, decola da 17, comprou a direta, controle 1208, aciona o transponder 0165. Festival decola, era autorizado do PAC 3, entrou a norte, vai chamar controle 208, do 895, código 01, está com uma boa do PAC 3, está gente, vamos lá falar, PAC 3. Chame a torre agora em 1895 para decolagem, um ajuste no 020. Bravo. Torre Salvador, é o Santa Romeu, Roberto Bravo, no Pátio 3, acionado, está pronto para o táxi. Ok, o Romeu Oscar Bravo, não tem tráfego nos setores do aeródromo. Informe fora do solo, apenas evite o sobrevoo aí da base aérea. O vento é... Sul, 180 graus, 07 nós. Bravo. Acordo, certo. Oscar Bravo, ciente, decolado ao 07, chame agora o controle em 120 decimal 8, bom voo. 208, Bravo. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, mantenha as condições visuais a 500 pés, reporte final para a Búzio. Bravo. Bom dia, TAM 3304, livre decolagem da 10, vento é 190 graus, 06 dúzia nós. Sim, autorizado, livre decolagem, 10, TAM 3304.

Alfa Bravo, frequência livre. Ataque do sinal 6312, somos 158 a bordo. Nossa autonomia de 3 horas e 20, operando Fortaleza. Sara Pistola 0, chame todos Salvador 11895, ajuste no 020, bom voo. Destaque via Índia, no ponto de espera, 1345, passou, regresso, bom dia. 6311 no solo Zuno 4, chame o solo 121 decimal 1. Ok, 21 no 1, grato. Posicionando 6311, livrando a pista. 6311, está autorizado Alfa e Juliette, posição 02, parte 1. Ok, Alfa e Juliette, posição 02, sim. Salvador, bom dia, o Xené 6312, Ponte Pera, pronto para decolar. Xené 6312, bom dia, livre decolagem 10, vento é 170 graus, meia dúzia nós. Para informação, Boeing 737 da Gol a 10 milhas na cabeceira. Seguinte, livre decolagem 10, agilizando 6312. São 3663, autorizado Guarulhos, nível 340, decola pistão no zero, a curva à direita, a saída da Elbleda Motiva, via Abreu Lou no zero, Salvaté. Quanto ao Salvador, opera 1208, transponder 5434. Três, quatro, zero, autorizou Guarulhos, e hoje Paulo Vilo 10, até Salvaté. Decola a pista 10, curva direita, da Euleda 5434208, 3663. Boa noite, 95. Thank you, Flávio. Até mais, obrigado. Livre frequência 1260, alterne 1288. 260-288, tá? 3304, obrigado, seu bom dia. Bom dia. Luciano, pista 0632. Ciente. Salvador Tower, good morning. Well, 1160 status on my left. Here now and locker. Roger, go 1160, standby landing clearance, altimeter 71020. Standby, go 1160. Decolada ao Zuno 9, chame o controle 1208. 3018, 63, 12. 1160, clear to land, runway 10, wind 180 degrees, 07 knots. Clear to land, but runway 10, go 1160. Oceania 6312, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 350, saída PUCA. Pessoal 350, saída PUCA 6312. T259, sou autorizado Curitiba, nível 360, decola pista no zero, curva à direita na saída Árvore Alefa, apoie Nitivo, Novembro Índia, Tango Bravo Oscar, apesulo 21 e prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador Operão no 208, transponder 5426. Vamos? Saída é a Árvore Alefa, primeira curva à direita, após Nitivo voa apenas o 21, então conforme a rota, transporte 20, confirmo o controle, 208, transporte 5426, terra 3859. 5426, transponda X1, pronto, se tiver estacionamento. Vamos lá. Go 1160 on the ground at 21, contact ground 121.1. Ground 1184, descend flight level 050, clear the mar arrival. Clear mar arrival, descend flight level 050, we have formation 9. 10 April, Alpha Juliet 07. Oceania 6312, chame o centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. 2545, alterne 12685, 63, 12, grato, bom dia. Azul 590, Scott Iden. Iden, Azul 590. Azul 590, radar contact. 5 miles. Southeast of the VOR, fly direct Mari for interception, report 410. Intercept now, Azul 2590. Azul 2590, descent to level 050. 050, Azul 2590. Go 1184, descend 2000 feet, QNH 1020, clear the LSX-way, report status localizer. Clear to the LSX-way, I will report on the localizer, descend to 2000 feet, 1020, go 1184. Puxa, acionamento. 3663, autorizado, São Francisco. Autorizado, 3. 3259, se autorizar, chão pronto, tá? Confirmo, está totalmente pronto? Totalmente pronto, da 3259 do 4500. Juno 1, está autorizado Guarulhos, nível 360, decola no zero, curva direita, saída Israel, Leda, Motiva, via Pizulo no zero, Piraí, Umbage, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle de Salvador, Operão, no 208, Transpon, 25437. Chame a 63. O Nuno entendeu autorizado. Guarulhos, nível de voo 360. Vai decolar da 10 e vai executar a subida da El, Leda, Motiva. Uniforme Zulu 10 até Piraí, depois Umbade, Uniforme Zulu 44, Pagode. 5437 é o transponder e 120.8 o controle. Oceaner 6311. Oceaner 6311, o cotejamento está correto, chame pronto para o stack de funcionamento. Chamarei. Para o táxi, está com 5 horas e 15, alterna Porto, alterna Guarulhos, com 153. 159, está autorizado o táxi de Índia, ponto 090, torre 11895, registro altímetro no 020, apenas confirmando 193 a bordo. Táxi, ponto de espera da Índia, chama a torre de 295. A bordo é 153. Gente, grata, bom voo. Voo no 648. Tá, voo no 648. Boa noite, Salvador. Boa. Bom dia, né? Oceaner 6250, aciona identificação autorizada chegada a mar e desça para nível de voo 060. Bono 621, bom dia, sua identificação, deixa para nível de voo 050 via chegada bomba. 050 via bomba, voo 621. Salvador Control, go 1184, establish on the localizer. Go 1184, contact final, call tower 118-1905. Air contact tower 118-95, go 1184. Center 2000 feet, QNH 1020, clear the LSX way, report establish localizer. Port Stable localizer, Zoo 2590, center 2000 feet, 1020, QNH 1 Zoo 2590. Salvador Tower, good morning, go 1184, establish on the localized. Okay, go 1184, report passing outer market, altimeter setting 1020. Altimeter set 1020, passing now outer market, go 1184. Okay, go 1184, clear to land, runway 10, wind is 200 degrees with 06 knots. Clear to land, runway 10, go 1184. Tan 3859, mantenha o ponto de espera. Eu ativo, mantenha o ponto de espera, Tan 3859. Xené 6250, autorizado ITAP. Autorizado a alinhar e manter a 1 no 0. Alinha e manter a 1 no 0, então 3259. Xenia 3, ponto espera 1 no 0, pronto. Teste na 3663, mantenha o ponto espera inicialmente. Mantém, 63. And contact ground 121 decimal 1. Tan 3859, livre decolagem, no zero, vento é 200 graus, 0200 graus, 05 nós. Tan 3859. reposta para 2000 pés, o ajuste no 020 autorizado, final linha fixo e reposta estabilizado. Rampa 2000, reposta estabilizado, agora 648. Civilox, ILS X-Ray, runway 10, Azul 2590. Azul 2590, call tower 118.95. Tower 118.95, thanks, have a nice day, Azul 2590. Azul Tower, good morning, Azul 2590, stable. Localizer, runway 10. Okay, Azul 2590. Clear to land, runway 10, wind 180 degrees, 05 knots. Brilliant, runway 10, Azul 2590. 3859, decolado aos 42, chame o controle, Salvador em 1208. 08, 3859. Então, 3859, contato radar, suba para nível de voo 360, após 2000, voo elefa. 360, após 2000, voo elefa, então 3859. Position now is 04. Now our position changed. We are going to 04. Gate 04, go 1184. Bravo Salvador, make a quarter. E aí mantém no zero. Ali não, ali mantém 3, beleza. Voo no 621, início de redução para 2100 nós, número 3 na aproximação. 2100 nós, número 3, voo 621. Ground 121, small, 102-90. Thanks. Have a nice day. Roger. TAM 3663, livre da colagem, no 0 vento é 170 graus, 059. Livre da colagem, 3663. Azul 2590, approved attack by Alpha Kilo, 8.3, position 4, Romeo. Alpha Kilo, 8.3, position 2, Romeo, Azul 2590, correct. Oceanair 6250, desça para 2000 pés. O ajuste no 020 autorizado, a finalidade foi responsabilizado. 2000, ajustado no 020, autorizado, final da X-Ray, reportar responsabilizado. Oceanair 6250. Jet Bravo Delta, chame na papá. Decolar nos 47, chame o controle 120.8. 1208, bom dia, 3663. Bom dia. Realizador, desça para 4000 pés, o ajuste no 020. 230 para 4000, limite ao log 1020, com 62. Muito bom dia, controle de Salvador, TAM 3663. TAM 3663, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 340, após 2000, voa Leda. 340, após 2000, voa Leda, TAM 3663. Muito obrigado. Bono 648, completo final, chame a torre. 1-1-8-9-5. 1895, obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Bono 648. Tem livre pouso, 1-0. O vento 1-8-0 graus, 0-6-12-9. Livre pouso, Bono 648. Ok, o Juliette Bravo Delta. Tem livre táxi via Quebec, Mike, na Lima. Chame o solo, 219. TAM 3859, cruza nível de voo 145, chame Recife, 1260, alterne 1288. 3268, TAM 3859. Voo no 621 para interceptar o localizador, curva esquerda, proa 150, reposto estabilizado. Desça para 3.000 pés, o ajuste no 020. Para 150, interceptar o localizador, 3.000, reportará estabilizado, com 1.000, Azul 2710, autorizado Aracaju, nível 190, decola pista 90, curva à esquerda, saída Conde, via Golf 677. Controle Salvador, opera 1208, transponde acionado 0271. Supercontrole 1208 e aciona 070271. 2710, o acontecimento está correto, tinha um pronto pushback. Acionamento. Bom dia, Juliette Bravo Delta, na Lima, para prosseguir o Parte 3. Juliette Bravo Delta, muito bom dia, ingressa Parte 1 até o Parte 3. Parte 1 até o Parte 3, Juliette Bravo Delta. Fala, bom dia, voo no 648. 648, prossegue Alfa, reporte antes, eu tô com 6, Juliette. Alfa, antes da Juliette, 648. Isso, zero. Oi, Salvador, chamamento 250. Ajuste permanece, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 621. Linha 3, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. Obrigado, 251-3325, 3663, um bom dia. Bom dia. Teste, voo no 642. 4 horas, observa o táxi do tráfico de pequeno porte após o ingresso de Juliette, posição 06. Vai na passagem do tráfego, posição 06, voo no 3-9, tá com o cabeça 154, autônoma 159. Autônoma de 4 horas, tá tendo lugar nenhum para o táxi. Senha 3-1-1, está autorizado o táxi, a parte 1, tá com sua Índia. Bom, espera PC 1-0, chame Torre Salvador em 118, decimal 95, o ajuste de altímetro 1-0-2-0. Serve o táxi, parte 1, já pode esperar 295, né? 3-1-1, bom dia. Solo, bom dia, voo 2065. Informação novembro, cópia Guarulhos. PS, chame a torre. 1-1-8-9-5. 8-9-5, 65. Está autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista 90, curva direita. Saída da El, Leda, Motiva. Diel, piso 1-0. Após Piraí, Umbagio, piso 44, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 1208, transponder 5453. 360 está autorizado, decola da 10, curva direita da Eule da Motiva. Uniforme 010, Piraí, Umbagio, uniforme 044, rota plano de voo. 1208-5453, voo 1206. Dois 065, cotejamento correto, são prontos para o tipo de acionamento. quanto espera o Oceanema 6319. Ok, Oceanema 6319, mantenha o quanto espera, tráfego Boeing da Gol na final 10. Oceanema 6250 no solo 56, ao liberar, chame o solo 219. Controle Salvador opera 1208, transponder acionado será o 0264. Ou no 621, qual a distância da cabeceira 10? 3 milhas. Chão pronto, puxa. Chão pronto, acionamento e táxi. Controle Salvador 6250, está autorizado o táxi Alfa Juliette. Posição 0271. Controle Salvador, muito buenas, o azul 2780, sexta informação November. Azul 2780, bom dia, sem identificação, vendo a prioridade, para interceptar a chegada à mar e reporte para a descida. Confira para o AD. ICAP. ICAP, azul 2780, informa para a descida. Nono, autorizado a alinhar e manter o 10. Alinha 1-0, 3-1-1. É 2-1 no solo ao 58, ao livrar, chame o solo 2-1-1. Né? Ao livrar 2-1-1, vou 6-2-1. 2-0-6-5, está autorizado, Santo Antônio. Boa tarde. Solo por voo 6-2-1, livrou, né? O nome é 2-1, está autorizado Alfa, reposte Centro Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 6-2-1. Poderia confirmar o tráfego no site 4? É o Megaport. Confirma a hora da notificação, não possui o seu plano de sistema. É o plano visual para a plataforma Maracanã. Sim, é interessante, por gentileza. Minha 319, decolado 00, chame o controle Salvador 1208. 208, minha 319, bom dia. Minha 319. Você escuta. Oi, Sinéia, 319, bom dia. Contato radar, suba para nível de voo 360, após 2000, Roleda. 2000, Roleda, 6319. Sim, agora tem. Gente, o no 621, no ingresso Juliette, posição 09. Juliette 09, grato aí, companheira, voo 621. De 065, após a passagem do banho da companhia, está autorizado. Para o Chibet, se o ano para o táxi. Relativo, ó. Após a aeronave, está autorizado. O meu Mike é Costa, pronto, cópia. Autorizado, Manati, meu pés, decolo 97, curva direita, corredor Axé. Controle, Salvador, opera 1208, transponder 0146. Pessoas a bordo? 06 a bordo para acionamento, taxa de decolagem, chame Torre Salvador agora em 118 decimal 95, pode ajustar o altímetro no 020. Salvador, bom dia, 3896, informação 90. Então, 3896, bom dia, sua identificação, desça para nível de voo 050 via Chegada Mare. Identificou 050 via Mare, 3896.